Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, à luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Como